Uma boa noite a todos. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. Essa semana de oração tem por tema a doutrina da Trindade. E essa é uma doutrina complicada por algumas razões. Por lidar com bastante textos diferentes. Por não ser uma doutrina simples em sentido lógico. Então a gente precisa de bastante atenção hoje para compreender a palavra de Deus. E abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. E eu vou recapitular com vocês o que a gente estudou ontem. A gente vai entender algumas coisas importantes essa noite a respeito da palavra de Deus. Então Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Versos 26 e 27. Quem puder acompanhar na Bíblia vai ser beneficiado, né? Que nós vamos ler bastante textos da Bíblia hoje. Então assim com a Bíblia aberta, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração nesta noite. Papai do céu, eterno e querido, obrigado pela tua palavra, por ela estar aberta nesta noite, Pai. Amém. Fala ao nosso coração, segundo a tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Então, Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, a Bíblia diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Verso 27. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esses simples versos, eles já dão pano para manga para a gente interpretar, para a gente entender. Claramente o texto diz que é Deus que falou, foi Deus. E quando ele vai começar a falar, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus fala de si mesmo no plural, não no singular. Farei o homem a minha imagem e a minha semelhança. Ele fala nossa imagem e nossa semelhança. E aí no verso 27, essa nossa imagem e nossa semelhança é imagem e semelhança de Deus. Não é de Deus mais anjos, Deus mais outra criatura. É de Deus, ok? Deus fala de si mesmo no plural, não no singular. Capítulo 3, verso 22. E a Bíblia diz assim: Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem foi como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim não estenda a mão, e tome a árvore da vida, e coma, e viva eternamente. A tradução João Ferreira de Almeida, em geral, traz uma tradução um pouco diferente dessa que eu li. Diz, né, o homem se tornou como um de nós. Mas a tradução um pouco mais literal é assim, olha. Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem, conhecedor do bem e do mal, foi como um de nós. Agora que ele não estenda a mão, pegue da árvore da vida e vive eternamente. Aqui também, Deus fala de si mesmo como nós. Ele foi como um de nós. É isso que o texto diz. Capítulo 11, verso 7. E vamos ler a partir do verso 4 até o verso 7 para a gente contextualizar esse texto que é um bastante interessante também. A Bíblia diz assim: Disseram, esses aqui são os homens, eles que disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até o céu. E vamos tornar célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. E o verso 7. Destarte, o Senhor os dispersou dali, para a superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Esse é um texto muito interessante. Os homens, de forma coletiva, eles tomam a ideia de edificar uma cidade. Vinde, vamos edificar uma cidade para nós. Nós vamos ficar famosos e nós não vamos ser dispersos pela terra. É um conjunto de homens. Aí a Bíblia diz que o Senhor, a palavra lá é Javé, Yavé, o Senhor desceu para ver o que os homens estavam fazendo. E Deus responde ao pecado dos homens também com uma citação de si mesmo no plural. E ele diz, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. E aí no verso 8 fica claramente que é Deus que está fazendo isso. Não é Deus mais anjos, Deus mais outras criaturas. É Deus falando de si mesmo no plural. Então esse é o resumo da mensagem de ontem. Deus fala de si mesmo no plural e também, obviamente, existem textos onde Deus fala no singular. Ele é o Senhor, ele é único, ele é um e etc. Agora então vamos entrar na mensagem desta noite. Abre a Bíblia em Gênesis 19. E o título da minha mensagem essa noite diz assim: Pluralidade na Divindade, desde o Antigo Testamento. Nós vimos então já alguns textos em Gênesis, onde Deus se apresenta, se revela no plural. E hoje nós vamos ver quantas pessoas estão envolvidas nessa pluralidade que forma um Deus único. Nós vamos ver quantas pessoas fazem parte da divindade no Antigo Testamento, tá bom? Então, Gênesis 19, verso 24, a Bíblia diz assim: Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Para você entender esse verso 24 de Gênesis 19, você precisa entender que Gênesis 18 e 19 formam uma mesma história. Lá em Gênesis 18, Deus pega dois anjos, então três pessoas, o Senhor mais dois anjos, e vai fazer uma visita a Abraão. E ele diz assim: será que eu vou ocultar a Abraão o que eu estou para fazer? Abraão, eu vou fazer cair fogo sobre Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a conversar com Deus: mas Senhor, você é o juiz de toda a terra. Se tiver lá em Sodoma 50 pessoas justas, você não salva a cidade? Aí ele diz: olha, se tiver 50, eu salvo a cidade. Aí ele diz assim: olha, Senhor, mas e se não tiver 50, tiver 40? Ah, não, por 40 eu salvo. Aí ele: olha, Senhor, não fique bravo comigo, mas se tiver só 30? Não, não, por 30 também eu salvo. E ele vai diminuindo até chegar em 10. Abaixo disso ele diz: pelo menos 10 vai ter, né? Não é possível. E o fato é que não tem 10 pessoas em Sodoma e Gomorra que sejam justas. E vai cair fogo do céu. Ponto final. É isso que vai acontecer. Então fica bastante claro em Gênesis 18 que Deus, o Senhor, Jeová, Javé, está na terra. Dá uma olhadinha aí no capítulo 18, versos 13 e 14. Questão interessante aí. Ele diz assim, olha: Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Aí o verso 14. Acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e terá um filho. Então, o Senhor falou a Abraão que ele ia ter um filho. Ia ser o filho de Sara. E ela já era idosa. Ela dá risada. E aí Deus diz, né, que ela riu, e ela nega e tal. E aí, no verso 14, fala uma coisa. Deus falando, acaso para o Senhor existe alguma coisa difícil? Deus fala dele mesmo como se fosse outro. Olha, acaso para o Senhor tem alguma coisa muito difícil? Você pode pensar assim, né? Às vezes a gente fala de nós mesmos como falando de outra pessoa. Então isso aqui não é prova que Deus está falando com Deus. Tá? Isso aqui não é prova disso, mas tem uma indicação. E quando você chega no verso, no capítulo 19, verso 24, como é que tá? O Senhor fez chover fogo da parte do Senhor. É um em função de outro. E os dois são o quê? Senhor. E os dois são a palavra Jeová, Javé, o Deus do Antigo Testamento. O Senhor fez cair fogo da parte do Senhor. Muito interessante. Agora, talvez algumas pessoas não gostem desse argumento. E eles precisam de mais fundamentos para essa ideia. De uma pluralidade dentro da pessoa de Deus. Então vamos lá para o Salmo. Salmo 45, versos 6 e 7. Mais um texto interessante também. Lá no meio da Bíblia, o livro dos Salmos, número 45, versos 6 e verso 7. Depois nós vamos ler mais alguns textos em Salmos ainda. E olha que interessante o que esse texto diz. A Bíblia diz assim: O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Olha que texto maluco. Primeiro ele começa a exaltar a Deus. Olha, o teu trono, ó Deus, está acima de tudo. O teu trono é um trono de equidade. Você, Deus, que tem um trono, você ama a justiça, você odeia a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Esquisito esse texto, não é verdade? Tá falando de Deus, de repente esse Deus tem um Deus que ungiu ele. E vocês sabem que o livro de Hebreus aplica o Salmo 45 para Jesus. Jesus seria esse Deus cujo trono é de justiça e equidade, e o Deus dele, que seria, entre aspas, o Pai, ungiu com alegria como a nenhum dos seus companheiros. Essa é a aplicação que o livro de Hebreus, capítulo 1, versos 8 e 9, fazem do Salmo 45. Um Deus é Jesus e o outro Deus, que é o Pai, lhe ungiu com óleo de alegria. Salmo 110, verso 1. Vocês começam a perceber por que não é fácil pregar sobre a doutrina da Trindade, né? E por que poucas pessoas pregam sobre isso? São coisas relativamente complicadas. Mas nós vamos sair daqui com um entendimento melhor, vocês vão entender, pela graça de Deus. Então, ó, Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor a quem? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, olha só. O Senhor disse ao Senhor. As palavras em hebraico, nesse caso, são diferentes. Javé, Jeová, disse a Adonai. O Senhor disse ao Senhor. Ao meu Senhor, Davi falando, né? Agora, vamos tentar entender uma coisa. Quem era o Senhor de Davi? Era Deus, correto? O Senhor disse ao meu Senhor. Só que Davi aqui, ele diz o meu Senhor, é o Adonai, que alguns aplicam para Jesus. Como que Davi, ele tinha já uma conexão com Jesus. Tanto que Davi profetiza alguns eventos da vida de Cristo. Sabem que Davi escreve um salmo e ele escreve assim: na minha sede me deram vinagre. Quando Jesus está lá na cruz e ele diz assim: tenho sede. O que dão para ele beber? Vinagre. Davi já profetizava isso aonde? No livro dos Salmos. Davi já tinha comunhão com Cristo. Conhecia Cristo. Ok? E Cristo era quem? O Senhor de Davi. O Adonai dele. Agora, o Senhor Javé disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrada dos teus pés. Esse texto do Salmo 110, ele é usado frequentemente no Novo Testamento para falar de Jesus. Sabiam disso? Depois, se vocês ficarem com dúvida, vocês podem anotar os textos. Eu vou só falar para vocês terem ideia de quantas vezes o Novo Testamento usa o Salmo 110. Mateus capítulo 2, versos 43 e 45. Marcos capítulo 12, versos 36 a 37. Lucas capítulo 20, versos 42 a 44. Atos capítulo 2, versos 34 a 36. Romanos 8, 34. Hebreus 1, verso 13. Esses são apenas alguns exemplos de quantas vezes o Novo Testamento usa o Salmo 110 para falar que Jesus é esse que sentou à destra do Pai. E é o Pai que é o Senhor, que disse ao Senhor, que iria colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. É a relação entre Cristo e o Pai. Já colocada onde? No Antigo Testamento. Agora, a questão vai um pouquinho além disso. Oséias capítulo 1. Um pouquinho pra frente aí. Verso 7. Oséias é depois de Daniel. Tem os profetas grandes, né? Então, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Aí o primeiro dos profetas pequenos, Oséias. Oséias capítulo 1, verso 7. Texto bastante interessante também. Olha só o que a Bíblia diz no Antigo Testamento. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Se você dá uma olhadinha no capítulo 1 de Oséias, você percebe no verso 1, no verso 2, no verso 4, dizendo que isso é a palavra do Senhor. Então é o Senhor que está falando por meio de Oséias. E ele diz assim, olha, eu me compadecerei, é o Senhor falando, Eu, o Senhor, me compadecerei. Eu, o Senhor, salvarei o povo por meio do Senhor, seu Deus. Tá entendendo a questão? É Deus falando assim, olha, eu vou te salvar, eu vou te abençoar, eu vou me compadecer de você pelo Senhor, teu Deus. Meio maluca a questão, né? É Deus falando, eu vou te abençoar por Deus. Interessante. Zacarias 3, verso 2. Um pouquinho pra frente aí nos profetas menores também. Aí a Bíblia diz assim, olha. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? O Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende. Deus falando de Deus. O Senhor disse, o Senhor te repreenda. Ele não diz assim, olha, o Senhor disse, eu te repreendo. Ele fala de Deus como se fosse outro, mas é ele que está falando. Bem interessante. Judas 9, lá no Novo Testamento, vai usar essa ideia desse Senhor para falar que é o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel não proferiu maldições contra o diabo e disse, o Senhor te repreenda. É a aplicação que o Novo Testamento faz. Agora, vou fazer um resumo até aqui. Em todos esses textos, nós vimos uma pluralidade de duas pessoas na divindade. É o Senhor com o Senhor. Nós poderíamos dizer, é o Pai com o Filho. Ok? Essa relação é Cristo e o Pai. Claro que essa dentro da interpretação cristã já. Ok? A nossa interpretação do Antigo Testamento. Mas o fato é, se nós não tivéssemos o Novo Testamento, nós teríamos que admitir que só pelos textos tem mais de um. É um conversando com o outro. Concordam comigo? Sim ou não? Ok? Fica difícil entender? Não, né? É um conversando com o outro. São dois. E os dois são o Senhor, no singular. Isso que é importante entender. Porque nós tiramos a doutrina da Trindade, que Deus é mais de uma pessoa, mas é um Deus só, não é da nossa imaginação. Não é da nossa cabeça. Agora, Ezequiel, você fala da doutrina da Trindade. Mas até agora a gente só viu dois. A gente não viu nenhum texto onde Deus é três. Será que a gente encontra isso no Antigo Testamento? O que vocês acham? Olha que questão interessante. Fazendo a leitura do Antigo Testamento, a partir de João capítulo 1, a gente chega a uma conclusão interessante. Prestem atenção. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Olha só, lembra que eu falei que nós estamos lendo Gênesis 1 a partir de João 1. O que João 1 diz? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, ó, o verbo é quem? É a palavra de Deus. Então, olhem em Gênesis 1. Tem o Deus que criou o céu e a terra, tem o Espírito de Deus e no verso 3, disse Deus, tem a palavra de Deus ali. Agora, com certeza também, alguns não gostam desse exemplo, não. Esse exemplo não é claro. Tá bom, Isaías 42. Vamos procurar exemplos mais claros de três pessoas divinas em Deus. Isaías 42, verso 1. E agora a coisa vai ficar mais interessante. E nós já estamos caminhando para o fim, viu? Isaías 42, verso 1. Olha só o que o texto diz. Eis aqui o meu servo, a quem eu sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma tem prazer. Eu coloquei sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Se você prestar bastante atenção nesse texto, você vai perceber um senhor que tem um servo, tá? Eu tenho um servo. É o que o texto está dizendo. Eis aqui o meu servo. Você tem duas pessoas aí, certo? O Senhor e o servo. Eis aqui o meu servo. Esse servo, ele é sustentado por esse Senhor. Ele é escolhido por esse Senhor. A alma desse Senhor tem prazer nesse servo. E o Senhor colocou nesse servo o seu espírito. Olha que interessante isso aqui. A gente conhece, claro, né, o Novo Testamento já. E a gente lembra que nós temos Deus Pai, a quem Jesus invoca como Pai. Jesus, ele é o servo de Deus por excelência. O livro de Atos vai falar de Jesus nesses termos. O servo de Deus. Nesses termos. Jesus também era cheio do Espírito Santo. E você já tem essas três pessoas em Isaías 42:1. É o servo, é o Senhor e é o Espírito. Em um texto só. Dá uma olhadinha no capítulo 48, verso 16 de Isaías. Olha só que interessante. A Bíblia diz assim: chegai-vos a mim e ouvi isso. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Olha que texto interessante. Lá em Isaías 42, quem que era a primeira pessoa? Era o Senhor. Nós vamos colocar ele como o Pai. Esse Pai tinha um servo. É o meu servo, o meu escolhido. Eu tenho prazer, eu coloquei nele o meu Espírito. Nesse texto de Isaías 48, quem é que está falando em primeira pessoa? É o Filho. É o servo. Olha só que interessante que ele está dizendo. Cheguem-se a mim. Lembra de Jesus falando no Novo Testamento? Vinde a mim. Cheguem aqui para mim. Eu não falei em segredo desde o princípio, desde que as coisas têm acontecido, eu tenho estado lá. Agora, o Senhor Deus me enviou, bem como o seu Espírito. Você lembra do Novo Testamento? Jesus falando várias vezes, o Pai que me enviou. É Ele que faz as suas obras. Eu digo o que o Pai me diz. E o Espírito está aí junto nesse texto. Cristo, o Pai e o Espírito. Último texto dessa noite, Isaías 61, verso 1. E aí nós terminamos e vamos considerar algumas questões, para ver se a gente consegue tirar alguma conclusão plausível disso tudo. Então, Isaías 61, verso 1, a Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me ao curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Existe nesse texto o Espírito do Senhor, existe o Senhor que me enviou e existe essa primeira pessoa, esse mim. E vocês lembram que, inclusive, esse é o texto que Jesus lê lá na sinagoga em Lucas 4, e ele diz assim: agora, hoje se cumpriu a escritura. Eu estou aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Queridos, deixa eu dizer algumas coisas importantes para vocês. Esses textos que eu li para vocês são alguns exemplos, não todos os exemplos, mas eles são suficientes para a gente concluir algumas coisas a partir da simples leitura e estudo do texto bíblico. No Antigo Testamento está o fundamento para aquilo que mais tarde, com a revelação do Novo Testamento, vai ser a doutrina da Trindade. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo e Deus é um. Ezequiel, isso é muito difícil de entender. Eu concordo. Em nenhum momento eu falei que era fácil. Agora, é a palavra de Deus. Não é o Ezequiel que inventou essa palavra. Não escrevi o livro de Isaías, não escrevi Gênesis, não escrevi Salmos, não escrevi nada na Bíblia. Entende a questão? Quando a gente conclui que Deus é um dentro de uma pluralidade de pessoas, não é porque a gente está brincando. Que razão a gente teria para fazer isso se isso não tivesse na Bíblia? A gente está caçando encrenca, por acaso? É, o nosso objetivo é esse? É inventar o que não existe? Agora, tem muita gente por aí dizendo que a doutrina da Trindade é uma mentira, que não existe. Vai com calma. Se você quiser ser fiel ao que está escrito no texto, você não tem para onde escapar. Deus, sendo um, se manifesta numa pluralidade. Agora, deixa eu dar um princípio de interpretação para vocês. Se vocês seguirem esse princípio, vocês vão descobrir sempre a verdade. O texto bíblico, ele não tem por objetivo responder todas as suas perguntas. E às vezes ele tem uma ênfase e às vezes ele tem outra. Às vezes a ênfase do texto bíblico é falar do Pai e do Filho. Ponto final. Ele não quer falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele quer dizer assim: olha, o Senhor disse ao meu Senhor, senta à direita até que eu ponha os seus inimigos por estrada dos teus pés. Ele não quer falar do Espírito Santo nesse texto. Ele não quer dizer assim, olha, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que agora, o Pai está dizendo para o Filho, sente-se à minha direita até que eu ponha os meus inimigos e tal. Não é o propósito do texto fazer isso, ok? E aí alguns pensam assim, tá vendo? Onde é que está o Espírito Santo nesse texto? Ele não existe. Interessante, né? Jesus fala assim, olha, todo pecado será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. Ah não, então o Pai não existe, né? Falou do Pai nesse texto que Jesus falou? Não, nem falou nada do Pai, né? Entendeu? Essa é uma lógica humana, e eu digo pior, satânica. Para dizer assim, não, eu não creio na palavra, eu não creio na Bíblia. Eu só pego o que me convém. Agora, nós vimos claramente que existem textos onde Deus é três e onde Deus é dois. Como é que a gente resolve isso? E outros onde Deus é um. Como é que a gente resolve isso? Deus é um, Deus é dois, Deus é três. Como é que você resolve isso? Como referencial de interpretação, você pega o texto onde Deus é três, que é o mais amplo. E entende que às vezes você enfatiza dois, às vezes você enfatiza um, e um texto não pode negar o outro. Ponto final. Se você seguir esse caminho, assim, olha, eu respeito o que a Bíblia diz. Nesse e naquele texto. Ponto final. Tu vai chegar no fim das suas conclusões e vai dizer assim, Deus é um que se manifesta em três pessoas. Essa vai ser a sua conclusão. Qual que é a outra conclusão possível? A Bíblia não é verdade. Essa é a outra conclusão possível. A Bíblia não é verdade. Uma hora fala que é um, outra hora fala que façamos, outra hora fala que é plural, outra fala que é singular. Aí um Deus diz para outro Deus. Aí vira uma maluquice. Sempre o texto mais amplo, sem nunca negar os outros. Essa sempre é a verdade. Eu sei, irmãos, que esse princípio, ele não é muito fácil de vocês entenderem. Especialmente por causa de uma coisa. Nós não temos muito costume de ler, em geral, e nós temos uma visão da verdade de que os relatos sempre têm que ser iguais para que os dois relatos sejam verdade. Agora, se eu descrevesse esse culto dessa noite e eu dissesse assim, o culto foi mais ou menos. Aí um outro diz assim, o culto foi ruim. O outro diz assim, o culto foi bom. As três coisas podem ser verdade, concorda comigo? Cada um teve a sua impressão. Para você foi bom, para você foi ruim, para mim foi mais ou menos. E é tudo verdade. Não é difícil de entender, vocês estão vendo? Agora, quando você coloca no texto bíblico, o culto daquela noite foi ruim. O culto daquela noite foi mais ou menos. O culto daquela noite foi bom. Aí você diz, ah, mas que coisa é essa? Estão entendendo como que funciona? Eu estou dando um exemplo bem simples para vocês não se perderem na hora de interpretar o que a Bíblia diz. O mundo do estudo da Bíblia, irmãos, ele é um pouquinho mais complicado do que a gente gostaria. Línguas antigas. A gente não consegue ler o hebraico direito, o grego direito. Você tem que confiar na tradução, que às vezes nem sempre é 100% correta, por várias razões. E você precisa abordar a Bíblia do jeito que ela é, não do jeito que você imagina que ela deveria ser. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É isso que está escrito. A Bíblia não está perguntando para você se você acha que isso é certo ou errado. E disse Deus, farei o homem a minha imagem e a minha semelhança. Não, Senhor, é assim que deveria ser. Você não é chamado a dizer o que a Bíblia deveria ser. Você é chamado a conhecer a Bíblia como ela é e se entregar nas mãos do seu Deus e do seu Salvador. É isso. Não é para você caçar encrenca. Ah, eu não concordo. Tudo bem. Você não concorda com o que a Bíblia diz? Então não concorde com o céu, não concorde com a salvação, não concorde com a cruz, não concorde com a lei de Deus. Não pregue a Bíblia. Agora, se você prega, respeite o que ela diz. Se ela diz que é um e é mais de um, as duas coisas são verdade. E Deus, sendo uma pluralidade de três pessoas, é um só Deus que nos criou e que nos salvou. É Ele, é o Senhor. É o Senhor nosso Deus. É o nosso Pai, é o nosso Criador, é o nosso Redentor. E hoje, a Bíblia diz que Deus está no seu trono, que Cristo está à sua direita e que o Espírito Santo está conosco e no nosso coração. Para nos guiar em quanta verdade? Metade da verdade? Em toda a verdade. Mas e se a verdade for complicada? Ele vai nos guiar em toda verdade. Mesmo que ela for complicada. Nós não estamos negando que o tema de hoje foi um tema difícil. É difícil. E por ser difícil, ele não tem sido pregado. E por não ter sido pregado, muitos caíram em erro e saíram da igreja por causa da doutrina da Trindade. Você vai para a internet, você encontra pessoas dizendo assim: eu fui ancião da igreja por 20 anos e hoje eu abandonei a igreja porque eu não creio na Trindade. Sabe por que ele fez isso? Porque ninguém pregou um sermão como que eu preguei essa noite. Mostrando aonde a doutrina? Na palavra de Deus. Mostrando na Bíblia o fundamento da doutrina. Deus é um, Deus é dois, Deus é três, e Deus é uma unidade. É uma pessoa, é um ser pessoal que nos dá a sua graça e a sua verdade. Crer na doutrina da Trindade, para a gente terminar, é uma postura que surge pelo respeito ao texto bíblico. E não por causa de filosofias gregas, humanas, nada disso. Se vocês entenderem isso, vocês entenderam algo muito importante, que é essencial, porque é a doutrina de Deus. E essa é a doutrina mais essencial. Deus é o Criador, Deus é o Salvador, Deus é o Senhor absoluto da nossa vida. Ele merece a nossa lealdade, o nosso amor, o nosso serviço. Ele merece o nosso melhor, a nossa oração, o nosso louvor. Que a gente se envolva na causa dele para levar a verdade em amor às pessoas que ele ama, movidos pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Jesus Cristo, pela verdade da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mesmo que ela não seja uma verdade fácil. Essa noite, vocês têm que tomar uma decisão que talvez não tenha a ver com a doutrina da Trindade. Sabe qual que é a decisão? Respeitar a palavra de Deus em todos os assuntos. Isso que é importante. Mesmo nos assuntos complicados e difíceis, respeitar o que a palavra de Deus diz. Se você fizer isso, e você orar, e você meditar, e você buscar o Espírito Santo, você vai encontrar a verdade. A verdade sobre Deus, a verdade sobre o sábado, a verdade sobre o pecado, a verdade sobre a salvação, a verdade sobre a cruz, a verdade sobre a segunda vinda de Jesus, e a verdade, que talvez seja uma das maiores verdades, que é o que Deus quer para a nossa vida, de que nós devemos amar uns aos outros. E a gente está pegando só uma parte da Bíblia, esquecendo. É por isso que alguns não creem na doutrina da Trindade também. Pega uma parte da Bíblia, esquece outra. Vai cair aonde? No erro, na mentira, no engano. Por isso que Deus nos deu uma Bíblia do tamanho que ela é. Porque Deus quer comunicar para a gente muitas verdades. Não apenas poucas verdades. Vocês têm alimentado o espírito de vocês com essas verdades? Entendido? Vale muito mais a pena a gente gastar uma hora tentando entender a doutrina da Trindade, que é uma coisa super difícil, do que uma hora assistindo uma novela. Deu para entender que vale mais a pena? Porque se a gente, no fim das contas, não fizer isso, a gente nunca vai entender a doutrina da Trindade. E a gente só vai saber de novela. E a verdade nunca vai estar no nosso coração e na nossa mente. Porque sempre as coisas desse mundo vão estar na frente. Serão mais importantes, farão mais sentido. Você tem a chance de entender a verdade. E não é por causa do pastor Ezequiel, do pastor Itamar, é por causa do Espírito Santo. Enquanto ele está com você, se agarra com ele e diz para ele: Senhor, eu quero entender a Trindade, eu quero entender o amor, eu quero entender a graça, eu quero entender o perdão, eu quero entender o teu poder para poder viver o Evangelho, pregar o Evangelho, encher essa igreja e que essa igreja seja um instrumento de salvação nesse lugar aqui. Vocês querem fazer parte desse grande empreendimento que é a igreja? Um grupo de pessoas para entender a palavra e praticar a palavra? Vocês têm um minuto para fazer a oração pessoal de vocês. Dizer assim: Senhor, apesar da tua palavra ser complicada, ser difícil, eu entendi essa noite algumas coisas. Eu entendi um pouco sobre o Senhor, sobre a tua pessoa, e eu quero mais do Espírito Santo para entender e praticar ainda mais e ainda mais. Faça a tua oração e eu vou terminar daqui com a oração final. Papai do céu, eterno e querido, obrigado pela tua palavra, meu Deus. Obrigado porque nós podemos nos achegar a ti e reconhecer, Pai, que precisamos crescer na compreensão da tua palavra, também na prática da tua palavra, Pai. Nós queremos ter comunhão, Pai, contigo, com teu filho, com o Espírito Santo, com a tua pessoa, Pai. E para isso nós precisamos do perdão dos nossos pecados, Deus. Nós temos muitos defeitos, Pai, no nosso caráter, na nossa personalidade, nos nossos caminhos. E pedimos que o Senhor nos perdoe e nos transforme para a salvação, Pai. Amém. Destrói a obra do diabo e do pecado e nos salva pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém.